É isso aí, esses foram os Helps aqui no Guito Rock 2010 da América Latina. Eu queria falar pra vocês algumas coisas. Nós vivemos um paradigma cultural hoje em dia, e esse evento aqui assemelha-se a uma guerra no passado. Hoje todo mundo participou dessa guerra, mas essa guerra aqui ninguém morre. Todo mundo sobrevive e sai mais forte. E se hoje foi bonito, amanhã será melhor. E ano que vem, não somente esses artistas estarão aqui no palco. E no futuro, mais artistas poderão se expressar. Até o momento em que todos nós seremos artistas. E a vida e a arte não terá mais limite. É isso aí, galera. Aqui não é arte corporativa. Aqui não é a arte do jabá. Estamos propondo uma cultura livre, uma cultura diversificada. Cinema, teatro, música, dança, tudo mais o que for. Todo mundo aqui ficou dançando, pra mim isso aqui foi um espetáculo. E foi filmado, e foi tirado foto. E a gente vai divulgar isso e levar isso adiante. Então, estão todos convidados essa noite para estar no armazém, onde a festa continua. E amanhã, às 4 horas da tarde aqui, a festa continua também. O Jovem vai falar um pouco do armazém, mas antes do Jovem entrar pra falar, eu só queria falar que esse foi um evento, uma realização do Massa Coletiva. O Guito Rock é um evento nacional, que envolve uma série de agentes culturais e artistas. Mas aqui na cidade, quem organizou foi o Massa Coletiva. E junto com o apoio da prefeitura e todo, mais, todo o resto, que a gente já falou 10 vezes no evento. Então acho que a palma agora que eu peço é pra vocês que vieram e estão aqui até agora ouvindo o que eu tô falando. Palma pra vocês aí, galera! Yeah, yeah, yeah! Fala, jovem, como será o Armazém Bar? Hoje o Armazém Bar, muito surf rock e punk rock, trecheira, Almighty Devil Dogs e Leptospirose, discotecagem vinil, só raridades, e o melhor do mundo pop também, Ricardo Rodrigues, Ricky Rodrigues comandando com o melhor do vinil e discotecagem do Massa Coletiva também, seleções aí do nosso acervo. Bom, valeu geral, amanhã tem mais, hoje tem muito mais ainda. Vamos que vamos. E vamos terminar todo mundo gritando, porque esse é o Grito Rock, o grito continua daqui a 2 horas no armazém. Sabe algumas... Vamos galera, ninguém gritou, ficou todo mundo me olhando. Grito Rock 2010 América Latina. Amanhã tem mais, hoje à noite já continua a festa. Tchau!